Com vocês, João Avelino. De samba, o que importa é fazer o seu corpo balançar. Eu tenho um amigo que pega tanta baranga, mas tanta baranga, tanta mulher feia, que uma vez ele foi fazer uma pesquisa no Google, digitou como apareceu embaixo, qualquer coisa. É sério, eu particularmente gosto das mulheres mais velhas. Eu gosto das mulheres mais velhas porque você agradar uma mulher madura é mais fácil, né? A menina nossa tem que estar ligando toda hora, aquela coisa, mandar buquê de rosa todo dia, levar pra comer temaki. A mulher mais velha não, você dá um colega fita adesiva já ajuda. Mas pra não dizer que eu nunca namorei uma mulher mais nova, a minha última namorada era um pouco mais nova, né? Que é a Ana Maria Braga. Mas eu não foi bem minha escolha, assim, sempre namorar com pessoas mais velhas. Ficar com as mais velhas, né, velho? E teve uma época que eu tava louco com isso. Falei, caralho, só pega mulher velha, velho. Chega de pegar mulher velha. Aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa. Fui numa cartomante. Só que não ajudou muito porque depois da consulta a gente transou, né, gente? Siga no Instagram, @ João Avelino. Leve o bom humor para seu evento. www.comediante para eventos.com